passear. Voltei encabulada com o que vi pular. Vi um bicho peludo com o rabo a balançar. Perguntei que bicho é esse? É tamanduá. Cavava um formigueiro com um focinho comprido, mais de 1 milhão de saúva. O bicho tinha comido formiga de palhada, lava pé e tana jura. Pega aqui, pega ali e comia com fartura. Que chega perto do tamanduá a bandeira, ele veio de braço aberto, eu fugi numa carreira. O bicho é perigoso, cuidado companheiro, não deixe te abraçar, que o malvado é traiçoeiro. Comigo não viu, sai pra lá, eu é que não quero abraço de tamanduá. Comigo não, sai pra lá, eu é que não quero abraço de tamanduá. Fazenda na roça passear, voltei encabulada com o que vi pular. Vi um bicho peludo com rabo a balançar. Perguntei que bicho é esse? É tamanduá, cavalo formigueiro, com um focinho comprido, mais de 1 milhão de saúva. O bicho tinha comido formiga de palhada, lava pé e tana jura. Pega aqui, pega ali e comia com fartura. E chega perto do tamanduá bandeira, ele veio de braço aberto, eu fugi numa carreira. O bicho é perigoso, cuidado companheiro, não deixe te abraçar, que o malvado é traiçoeiro. Comigo não viu.